precisa ter jeito. Você precisa ter jeito. Chega mais, irmão, aperte a minha mão. Sem treta, porque hip hop é união. É o canto, sem dimensão, sem limite. Acredite nas coisas que cê fala em cima dos beats. Na sua dança, no estilo, no seu grafite. Esperança pra vencer sempre existe. Olhe, cuidado com as pessoas que você escolhe. Cola com sucesso e não descole. Só vivendo la vida louca, abrindo ouvido e fechando a boca. Podemos fazer certo usando a inteligência, mas são poucos que mantêm a resistência. Aqui nós vamos que vamos passando de ano. São Paulino e corintiano, tanto faz. Poesias com rima, Sérgio faz. Amor e música boa, não quer demais. Tio Fresh e na produção DJ 1.